Senta, lê, guarda, deita, cobre, descobre, gira, conversa, pensa, questiona, interpreta, cochila, sonha, levanta, sai, volta, deita, dorme, desperta. Você pode fazer mais que isso. Cuide da sua saúde enquanto dorme. Na Sonovita você encontra o colchão terapêutico com a tecnologia ideal para aumentar a sua qualidade de vida. Visite o showroom na Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, número 1306, Suíça. Telefone 3217-3737.